Luciano de Paz. O homem do alô chegou em Caraparu. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Uma história escrita pelas mãos de Deus sempre será brilhantada com grande talento. Alô! Eis que a voz que conquistou o Pará chega e ecoa. Venha, DJ Tom Máximo. Com seu alô que conquistou o Brasil. Alô! Sempre com apresentações indescritíveis e surpreendentes. Agora, ele irá comandar o espetáculo da luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Carisma, alto astral e tocando a saudade com amor e dedicação. Ele dita as tendências do mundo da recordação. Aqui. O DJ que ecoa o seu alô pela cidade. DJ Tom Máximo. O showman da saudade. Alô? É agora, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Opa! Coloca essa galera pra dançar. Aí, DJ Tom. Solta som. DJ Tom Máximo. É pra começar, Silveira! Bata um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Uhul! Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Dom. Cheio de desejo. Dom. Me senti tão envolvente. Dom. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Como é que foi? Foi muito bacana. Um abraço em grande, Fabrício Mineiro, a Ellen Souza. Isso aqui também com a gente, um abraço aí no Tom, viu? Agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. É legal! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. DJ Tom, deixa eu falar assim. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Máximo. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. E o que que é? O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo. Um abraço aí, meu parceiro Piranha. Tem muita gente. Aí do Bacilho também, o Macarrão. Garoto nosso velho. Lolacinha Danilo da Big Bang. Esfrega, balança e vem e vai. É no setor dele, digital. Pra frente e pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Moreninha, ou gourinha, eu vou te levar. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Nosso brega. Viva virando! Vem, vem balança, vem sacudir e agitar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Meu parceiro Jailson! Um abraço pra você, o Rio Jailson! E a primeira dama aqui passeando! Tem muita gente chegando. Luxuosa carroça da saudade. Esfrega. Meu amigo Jubileu, Sansa Araújo! Bora, Jubileu, pra cima, garoto! Pra frente e pra trás, é bom demais. Moreninha ou lourinha, eu vou te levar. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Nosso brega eu vou cantar, o nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. O quê? A banda Sabor Açaí. Luxo. Ela tem um sabor diferente. Beleza. Que vai contagiando a gente. Qualidade. Brega como esse eu nunca vi. Qualidade. Por aqui. Eu sou da banda Sabor Açaí. Isso tudo é Carroça da Saudade. É diferente pra valer. E o Gererê? Não se compara ao Gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. E bora me dizendo aí, Maria da Conceição. Ela tem sabor. Hoje comemorando o seu aniversário aqui. Vamos, Maria! Que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Meu parceiro Sapo! Vai! JR Fibote, meu amigo Júlio da Fibote também está aqui com a gente. Alô, Júlio! Beijo, beijo como o seu de amor, faz entorpecer loucura, amor. Digital Gravações. Vai! Beija seu corpo sobre o meu, amor. Tem meu amigo barbudo, cabeludo, e a galera do Carroça é festa, tá ali. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai, nesse entra e sai de amor. Parabéns pro Gíria! Mexe, remexe, esse corpo. Aniversário do caceteiro, tu é doido! Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. E esse é até mais uma aí do nosso parceiro Renan. Esse corpo quente, junto com o Júlio Show. Esse amor ardente, esse entra e sai. No entra e sai do amor. Nosso entra e sai de amor. Virador. Viajar no som do tremendão do Pirambá. E ali? Toninho detonar com emoção. Emoção! Sendo a alegria do povão. Porque o do Pirambá é o melhor som do Pará. Bora brincar, Pantera Sonda e a iluminação da Luxuosa! Vai a Silda! Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Especial. Vamos aqui também o casal JJ. Legal. E o DJ Coelho tá na área. Quase que voa na lombar. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Meu parceiro Berto! Você. Grande Humberto, ao lado da primeiríssima dama também. O casal da Casa da Serecha tá na carroça. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades. E aí, Alecá? Sustentar! Um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Meu amigo Daimini, Cássio! Aí vem Patrícia! A Guilherme da Saveiro também, Denise Júnior do Super Primos! Dançando hoje não, papai? Vou te dizer como eu te quero. Você e eu na noite a dançar. Espetou, tá no ninho dele, meu irmão. Se você que comigo vai te conquistar. Premier tem a força do amor. Já que sou bem perto de você, amor. E o Melo, hein? Olha pra mim e vê que eu te... E o Melo! Quero ser militar. Papai. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no alto do sensual. Bora, Milassi! Sabe onde dor a tocar. Tem mulher te faz delirar. Já que estou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no alto do sensual. Pra você, a força demolidora total. Premier te faz delirar. Sonhar, dançar. Premier na noite pra você conquistar. Banda Truque Sensual. É o filho de Caraparu. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Vamos, agarradinho. Vamos, agarradinho. Vamos puxar a gata e dançar agarradinho. Porque a culpa de quem é a culpa? Asas do amor. Asas do amor. Canta aí, vai. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora. Um abraço aí, meu parceiro! Aldi, Romacena! DJ Alessandro Isabelense! Luanzinho! Aí do Comércio, Tamires! Gessinho! Revoltado de Santa Isabel, também o grande Márcio! Da sedutora. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da. Meu amigo Aldo! Eu tô entrando no meio dos carros. Ui, todos fracassados, tá na área. Continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? O casal Tatiane e Maisu, aqui da Luxuosa. O que eu inventei de você. Banda 007. Enquanto a música. Enquanto a música. Quero nadar nas suas águas. Nas ondas dos seus cabelos. Doido digital. Sentir seu corpo molhado. A deslizar nos meus dedos. Eu quero olhar nos seus olhos. E aí, Jajá? Cuidado que faço. Quero beijar tua boca. E te prender nos meus braços. E aí, hein? Sereia. Te amo. Te quero. Comigo, pelas estradas por onde andei, alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperto. Seu Brasil, casal Tatiane está. E o Madison aqui da Luxuosa. Cadê o povo? Por que tanta pressa? Vida da equipe. Ficha, ficha também o Neto. Acelente também o Sapo. Tá, Thiago. A Cometa, o Auto Centro está na área. Você não sabe quando isso. Parabéns, Raíde. E os freios. Alô, Bruninho, Juninho. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, devagar, devagar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você... E aí, Jerusa? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Ai! É tão ruim a vida que você leva. Mas presta alô, atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Isso é só pra dar uma relaxada que daqui a pouquinho tem um show. Alô? Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Um abraço aí, grande Santiago, Adele, Renan, como Aline. Queria estar junto de ti, Giovanni. Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra quem insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. E aí? Certos amores nos deixarão. Meu amigo Danilo da Big Bang. Uma canção tá aqui para sempre. Um abraço! Palavras que hoje é do Nilho do Espetor Carlinhos. No coração da gente. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. E as meninas de Santa Bárbara, os meus sentimentos. Um abraço pra vocês aí, ok? Tudo não existe, só tu. Estou indo pra sempre. E digital. Você não sabe o quanto que eu amo. Cadê a Letícia? Vou correr contra o tempo. Ô, Lelê! Só ele pode curar as feridas do amor. É dia fora, é? Eu estou vivendo. Alô, digital. Qualquer coisa tem remédio no carro. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. Aí, digital, toca mais uma na carroça. Tá na hora de recordar, meu bem. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei. E olha, a gente tem um CD aqui do Frangilha. E temos também um CD aqui do Josias Prutilho, aqui ao lado da carroça. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te espero. Júlio da Fibonde, meu irmão. Vai dançar, Júlio. Meu amor. Daniel. Marcão, Marcão. Amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Bora recordar, bora! Esqueça, se te magoei, só você amei, sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, dia e noite só penso em você, tentei te esquecer. Alô! Também o Danilo Vetralha, o seu mais novo Gria, também o Lucas Jaque de Santa Isabel. Mando só para saber que além das mãos chamo você. E existo sem paz. Fabrício Pinheiro, essa vida luxuosa, é? Eu cheguei e tava andando de canoa ali, meu irmão. É. E aí? Meu parceiro de Belém, o homem dos chapéus, copos e da toalhinha, tá por aqui. Alô, Pedrinho! Aí vem também a Patrícia, Anguilha, o Hélio. Um abraço aqui do Tom, Parigrê. E temos CD da nossa festa aqui ao lado, Júlio Digital Gravações. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora. E aí, Júlio da Friburgo! está. Se a canção te envolver, você sentir vontade de soltar. Peça ao DJ pra repetir. Feche os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Era isso que tu queria, bolacha! Deixa o amor te completar. Um abraço aí também, toda a galera. Tudo em vida está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tô. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso. Já já tem um show! Uma transa até se jura amor. Amigo Hélio Moura, amor, da Rádio Aquário, também o Márcio Mecânico e o Zezé aí da Sedutora. Vem meu amor me completar, mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Um abraço aí, também considerado da Trindade de Santa Isabel. Um abraço pra vocês aí, ouviu? Oi! Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Cadê a Adriana? A promessa é o impulso. Ela veio só pra aceitar, foi... Uma trança até se jura, amor. E aí, Jerusa? Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Bora, Rafael! Me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. DJ Tom. Tiaguinho da família Contrabando aqui na minha vida. DJ Tom. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, vem, ah, seja feliz. Vem, meu bem, vem, ah, seja. Meu motor tá ao lado. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até. Troquei de motora. Que era meu filho, pai de mim. Uma mulher. Então vem, vem, vem meu bem. Vem. Ah, sim, vem. Meu parceiro Alan da Remox Audi. Ah, e aí, Vanê da Cerâmica. Bicho, daqui a pouquinho a Baitetuba no Casarão da Saudade. Tem ela, tem ela. Luxuosa Carroça da Saudade. Oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Na minha vida, então vem, Carroça da Saudade. E agora olha! Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Para Júlio Show, para dançar, meu irmão! Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Olha, a patroa tá sentada hoje. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Atenção, franjinha! Se me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. É, Diego. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. E aí, de Belém? Faça de mim o que você quiser. Ah, já acabou? Eu te amo. Ah, é? Eu te amo. É verdade, aquele balão, né? Eu te amo, eu te amo. Bora, inspetor! Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Ah, luxuosa. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Um abraço aí, o nosso parceiro Jubileu. Delírio da Estância Araújo. Começo a. Um abraço pra você, viu, Jubileu? Eu te amo. A trampa, eu te amo. Alô, Frangília! Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Atenção, maestro! Rapaz, meus meninos caíram na brecha, foi? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. DJ Tom. Oi. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer lhe disse apenas com um olhar. Isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Máximo. Não me queira mal. Meu amigo Regi Rafael da Sococo. Aqui também com a gente, um abraço pra vocês aqui no Tom Tom Máximo. Aí com você. E aí, Pantera? Falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mal. Thank you. música aí, hein? Eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo passou! O tempo passou. E ela mais linda. E aí, sapo? Tudo tranquilo aí, meu irmão? Tão doce, tão bela. Um abraço aí também, a nega Juju ao lado aí. Da Adriana. Também, Jerusa. Nem fui encontra com meu. Hoje, passeando no Caraparu. Nem fui rever. Meu amigo Adri Robacina, Lucas, Pedigão, Júnior, do Comércio, de Santa Isabel. Josias, bora ver. A mais linda ficou. Silva! O homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Porque eu nada tenho, não casou comigo. Ei, vem pra carroça, vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Da série do Veras, uma organização Júlio Show. Já Renan, estamos na área com a nossa luxuosa pro máximo. Vai começar o espetáculo. Era isso que vocês queriam, é? Então toma. Luxuosamente chega para vocês a maior referência em saudade no Pará. Reunindo a imponência do majestoso e temido animal dos campos marajoaras, com o requinte da estrutura que nos liga emocionalmente para fazermos uma viagem pelo mundo enigmático da recordação. Toneladas de equipamentos para lhes proporcionar o mais cristalino som em altíssima definição. Os efeitos de luz e imagens que fazem sua viagem ficar mais completa. e a melhor equipe de carroceiros que poderíamos reunir. Esta é a luxuosa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Agora, numa nova fase, em novas performances, ainda mais requintada. A luxuosa está aqui. E agora apresentando para vocês os nossos carroceiros. DJ Toninho, o maestro competente e consagrado em Saudade no Pará. DJ Wellington Franjinha, o caceteiro, o DJ do povão, o mais carismático da luxuosa Carroça da Saudade. Aí, caceteiro! DJ Tom, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô, Caraparu! DJ Josias, o espetacular, o luxuoso DJ que vem para domar o animal mais furioso do Pará. Segura, Caraparu! Pro chefinho! E governo, papai do céu, joga as duas mãozinhas pra cima aí! Vamos fazer a contagem! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vamos começar! E agora, menino? Torcida do Mengão! Cadê a torcida do Corinthians? Então! 3, 2, 3, 2, 1, do chifrão, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e vira, tira, 3, 2, 1, toma! Quero ver! Pra balançar, pra balançar, viu o background geral, o blegão geral da nossa, a nossa luz aí, que não vi, que não vi, senhor. O pedido máximo, que não vi, que não vi. As cadeias de mulheres gostosas de Carapuru, meu irmão. Cadê o gritão da mulherada gostosa de Carapuru? Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho. Peraí, Tomasso. Peraí, meu irmão. Cadê o grito da mulherada sincera aí? Alô, alô. No 3, no 2, arrepia! Já! Cavalo, alazão, sai no balanço, balanço, balanço. Olha aí o saco da Amazônia. nossa, quero ver a noite inteira. Uma sua dela que me faz arrepiar. Quem é sincero, canta, canta, canta, seu amor. Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar um mundo de prazer. Eu quero seu amor. Eu quero brincar com meu amor. Eu quero brincar com meu amor. Uma fogueirinha esperando o meu amor e tomar conta do terreiro. O barro esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar e faz a sorte da beleza. Vela lá, vou cantar. Canta, Grichinho, Grichinho, Grichinho. Solta a voz. Quero ouvir. Dia raiou. Acordou na areia. Minha sereia, São João é um amor. Olha o trenzinho. Só quem é que tá fim de amanhecer faz barulho. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um gritão. Só na manhã, mas galera. Pra galera sentir o clima. Pra galera sentir o clima, vem, baixinho. A batida. Olha o fundinho. Vem comigo. Isso. Olha a mãozinha assim, ó. Bate na palminha. Bate na palminha, e faz o chifrão. Acelera o ritmo, vai. Mete bicha, tô. Deixa no batidão. Quem se garante de dançar o tecnobrega aqui, meu irmão? Bregão, retalho. Conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. Vem piranha, vem comigo, piranha. Piranha, pega uma dama aí, vem dançar o bregão aqui comigo. Vem aqui, piranha. Será que a garçonete vem? Hã? Será que ela vem, meu irmão? Será que ela vem dançar o bregão aí com piranha? Mas aquele bregão mesmo arretado aí, quero ver. Dois pra lá, um pra cá. Pega a dama. Cadê minha carroça é festa aí, velho? Pô, tá botando dama no meio da carroça é festa pra me dançar aqui com a gente também, pô. Carroça é festa é loucura também. Piranha, só no manchinho, não manchinha, vai! Pega ela, arrepia! Ei! lavadeira, vem, vem, lavadeira, vem, vem, vem, lavadeira, vem, vem, vem, vem, vem. Pisaram no meu pé, olha! Pisaram no meu pé, vem, vem, vem! Pisaram no meu pé, vem, vem, vem! Do Chato Máximo! Outra chance não vou te dar. Uou! Outro amor vou encontrar. Obrigado, Bia, obrigado, Bia. Obrigado, Piranha, obrigado a você. Peguei, parceiro Jailson, Junho Show e a madrinha Andréia, Renan, olha aqui. Obrigado a vocês aqui. Obrigado pelo carinho. Minha carroça é peça. Deixa eu abraçar do outro lado aqui. Que tá por ali, minha grande amiga Adriana. Obrigado, Adriana. Você e a nega Juju, tô na comitiva ali com a gente. Fabrício, grande Fabrício. Meu fiel escudeiro. Esse é meu fiel escudeiro, grande Fabrício. Obrigado pelo carinho. E também a Ellen Sonza. O meu grande parceiro, Melo. E o nosso inspetor Carlinhos. Alessandro Isabelense, obrigado Alessandro. Vilazinha, Grande Sony, que vem fazer uma visita hoje rapidinho, rapidinho, rapidinho. Já aproveitei e trouxe pra cá logo. Obrigado, minha irmãzinha, tá por ali com a gente, a Josi, da Sony Variedades, hein? Crescendo a cada dia lá no Marajó. Quem estopa? Um abraço pra você. Obrigado, hein? Daqui a pouquinho vai ter tuba. Vamos nessa, Didi! Sacode Amazônia! Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caindo. Garçom, por gentileza, um pacote de cerveja aqui pro inspetor Carlinhos, o lado esquerdo do Bialho com a gente. Alô, garçom, rapidinho, garçom. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor já foi fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Comitiba de Manaus, obrigado pelo carinho. Um abraço pra vocês, viu? Todo mundo junto, misturado, então, Máximo! Outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, eu lembro mais de você. Oh, it's jeito diferente. É impossível. O casal JJ por ali, obrigado. Seja mesmo eternamente. Vem, Rogério. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme e sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. E pra dizer, e pra dizer, pra dizer, pra dizer que eu te... Isso aqui também com a gente, um abraço pra você, garoto! E hoje tem pop só aqui! Magoou, não pensou no nosso amor, brigou comigo e me iludiu, ficou com outro e não pensou em mim. Ao lado sempre fiquei, me humilhava, mas eu suportei. Hoje deu pop, soltou! Participação aí do DJ Alessandro Isabeleto! Ficou, todo meu amor, mas eu espero que ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites eu Luciana, chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela, não. Eu, disse com o coração. Ela, ela, não. Eu, tome sua decisão. Ela, ela, ela,